enfiando coco no mundão. Entregue as mazelas sem esboçar reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, João. Os meninos tão rachando o corpo no mundão. Entregue as mazelas sem esboçar reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, João. Vejo os meninos bom com um pensamento frágil. Diamante raro, preço caro, drible ágil. Te oferece um copo de água suja e você bebe. Muda o seu futuro e você nem percebe. Em cada quebra, cê sabe a regra. Menino bom de bola que eles desintegra. Sabe qual é o moio, sabe quem é joio. Menino fura bolo, hoje homem fura olho. Virou homem rapidinho, sem nota no boletim. Mas várias notas no bolso e piriguete no caminho. Que é sempre sem volta, pra quem é vindo delas. Entram por precisão, outros pra impressionar elas. Vida bandida, que enobrece o filho. Menino que nasce opaco e morre homem com brilho. Precisou de pouco tempo de vida pra brilhar. Mas o estádio desse atleta não é o mesmo do Neymar. Os meninos tão rachando o corpo no mundão. Entregue as mazelas sem esboçar reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, João. Os meninos tão rachando o corpo no mundão. Entregue as mazelas sem esboçar reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, João. Vê se não desanima, filho de beco e sol. Que vai de passe a passe, dribla carro no farol. Você é bem maior que o destino que lhe foi dado. Vai ser capitão na Copa ao invés de ser soldado. Tem que ser orgulho no Pelourinho ou no Irene. Seu chute virar rojão e não barulho de sirene. Menino bom da vila, gladiador do parque. Mafiosos da bola pagam milhões por seu passe. Sobe no pé do trono e pede bênção à rainha. Que quer te ver no campo, mas não quer te ver na linha. Do trem de Pirituba ou no corredor da Morato, ao invés de uma bela foto, vira um trágico fato. Sonho pra você, um lance diferente. Notícia do Globo Esporte, não a do Brasil Urgente. Tem que ser azarão na aposta que fizeram. Quem vai gritar seu nome não é o da Tênia, é o Zé Silvério. Os meninos tão rachando o corpo no mundão. Entregue as mazelas sem expressa reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, João. Os meninos tão rachando o corpo no mundão. Entregue as mazelas sem expressa reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, João. Os meninos tão rachando o corpo no mundão. Entregue as mazelas sem esboçar reação. Só que no final ainda vejo salvação. Desanima não, João. Essa é pros meninos bom. Fino do rap, o parceiro Kenzai no beat. Pra fortalecer. É tudo nosso e nada deles, chapa. Thank you.